alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Ai, ai, ai, ai, coração, não me machuque assim. Eita, alô menina, alô menina. Alô, gente querida, gente boa, meus amigos, minhas amigas, estamos aí. É, a partir de agora, o nosso encontro, o programa Maurício Fares. Ontem eu terminei o programa meio embaixo, né, gente? Nossa senhora, que aquela carta que eu atendi ontem foi terrível, viu? Aquela carta me arrasou, me arrebentou. Mas hoje, graças a Deus, já estou um pouco mais recuperado, né? Então vamos procurar fazer, esquecer as tristezas de ontem e vamos pensar num programa mais alegre para o dia de hoje. Que vocês tenham aí muitas felicidades, é o que eu desejo de coração, viu? E olha, no programa eu vou rodar aí Bartô Galeno, Bill Haley, Bob Robson, Edelson Moura, César e Paulinho, Carlos Alexandre, Márcia Ferreira, Daniel. São todas músicas que vão estar em destaque aqui no programa Maurício Fares de hoje. E também, claro, a carta destaque hoje, eu vou até escolher para não colocar uma carta muito pesada, porque senão meu coração não aguenta, né? Arranjar uma carta mais amena, para que fique, fique legal, para que eu possa ler e também trazer um pouco mais de conforto para mim e para vocês aí, né? Que eu sei que muita gente também ficou revoltada assim como eu. Tá aí, a primeira música de hoje é com Bartô Galeno, no toca-fita do meu carro, roda lá, menino. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu, e num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro,

E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, Maurício, acho que você vai ter que corrigir um pouco aí quando você diz aí, roda lá, menino. Porque nem sempre quem monta o seu programa, viu, Maurício, é um menino, pode ser uma menina também. Ih, rapaz, sabe que eu não havia nem pensado nesse detalhe? Pior que é, viu? Nem sempre é um rapaz que monta aí o programa, de vez em quando. Tem umas meninas também que montam aí o programa do Maurício Fares. Então, gente, eu acho que eu vou ter que passar o que, que eu vou fazer para modificar? Roda lá, meninos. Eu acho que aí fica melhor, né? Então, roda lá, meninos, que aí engloba tanto faz ser o menino quanto a menina, não é mesmo? Aí não vai ter problema. Porque eu falar só roda lá, menino, e de repente a menina que está montando o programa vai ficar chateada comigo, né? Então, por falar nisso, deixa eu trazer uma dobradinha agora. Eu vou rodar Bob Robson, né? Nós vamos rodar aí Bob Robson, A Noite de Amor, e o Edelson Moura, Vou Para Não Voltar, Amor. Então, roda lá, meninos! Esse corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Fome, sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. Que olhar tão bonito te aperta em meus braços, seu rosto molhado. Suando cansaço, uma noite inteirinha, esta noite de amor, sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço. De corpo bonito, assim tão molhado, saindo do banho descalça, na toalha enrolada. Com este corpo gelado, me abraça e fala meu nome. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. Sorrindo, me faz um café. Sentimos fome. La la la la la la la ya, la la ya, la la ya. Programa Maurício Fares.

existe parar para pensar é por você. Este fingir nada querer é por você. Este desejo de sofrer é por você. É por você. Só por você. Só por você a minha vida tem sentido. Você é o grito que responde ao meu porquê. Porque a ave do amor fez o seu ninho neste meu peito que só bate por você. Este ouvir sem responder é por você. Este arrepio de lhe sentir é por você. Este chegar sem avisar é por você. É por você. Só por você. Este temor de se achegar é por você. Esta coragem de se dar é por você. Esta vontade de vencer é por você. É por você. Só por você. Só por você a minha vida tem sentido. Você é o grito que responde ao meu porquê. Porque a ave do amor fez o seu ninho neste meu peito que só bate por você. Neste meu peito que só bate por você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Opa, vamos seguindo com o programa, gente. Olha, eu tenho aqui uma frase que foi postada pelo meu amigo Roque Antônio Andrade. De onde é o Roque, hein? Não tem aqui, ó. Tô procurando aqui, mas não tem a cidade do Roque. Depois eu digo para vocês. Não, deixa eu olhar logo, né? Deixa eu olhar logo aqui de onde é que é o Roque, que aí fica mais fácil. Ele é de Cachoeira de Itabuna, na Bahia. Ele mora em Itabuna. Alô, Roque! Um grande abraço para você, meu amigo. Felicidades, viu? Ah, a frase que ele colocou aqui é muito interessante. Nós não precisamos de muitos amigos. Nós precisamos de bons amigos. É isso aí, realmente é a verdade, né? O negócio não é quantidade, o negócio é a qualidade. Se você tem aí um monte de amigos, mas na hora que você precisa não tem um para te socorrer, aí então isso aí não vale nada. E de repente você tem aí uma meia dúzia só de amigos e quando você está num sufoco, todos estão prontos para te ajudar. Aí sim. Então, é a qualidade dos amigos que interessa. Valeu, Roque. Obrigado, viu, amigão? Um grande abraço para você e felicidades, tá? Para todos aí de Itabuna, na Bahia. Agora é o Carlos Alexandre que vem aí cantando Final de Semana. Roda lá, meninos! Ficar perto de ti. Nossos momentos foram tão lindos, que ainda não esqueci. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Esse amor que guardei dentro de mim pra você. E quero contar o quanto chorei com vontade de te ver. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Pois tá bom aqui, olha umas frases pequenas, mas muito bonitas e interessantes. Veja essa aqui também do meu amigo Leontino Marinho da Silva. Os fracos se vingam, os fortes perdoam e os inteligentes ignoram. Uhum, legal, né? Muito interessante essa frase aí, Leontino Marinho da Silva. Quer dizer, que os fracos querem se vingar, os fortes querem demonstrar que são fortes, perdoam. Mas os inteligentes não estão nem aí, ó. Ignora completamente qualquer coisa. Legal, muito bom. Muito boa mesmo essa frase aí. Gostei, gostei, viu? E gostei mesmo é dessa aqui, ó, que eu vou rodar agora. Cruz the Bird, Fly, roda, meninos. Rapaz, será que nós vamos ter que prontar um regaço nesse trem? Ô, menino! Ah, daqui um pouquinho a carta da mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro, viu? Alô, menina! Mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro. Já que eu vou trazer aí a sua historinha, viu? É, a cartinha dela é muito bonitinha, muito legal. Mas eu vou trazer aqui a música da Márcia Ferreira, Ai, Ai, Ai, Coração. E essa aqui, como sempre, né, é para atender o pedido aí. Clodoaldo, ele sempre participa comigo. Meu amigo Clodoaldo Dantas, aí de Fortaleza, no Ceará. Ele está dedicando para todos os familiares, né, para o pessoal. É o Manuel Cícero Dantas e sua esposa, os seus manos, né? Cícero Dantas com a sua esposa Socorro de Paula, no Travessão do Surini, em Altamira, no Pará. Para Solange Dantas, em Brasil Novo, Luiz Bilhar, no Oiapoque, o Antônio Bilhar, no Porto de Vitória, a Rosemeire, o Gledson, Cecília e seu pai José Paulino Bilhar, em Altamira, no Pará. Ainda para os primos Antônio de Paula e Maria de Paula, em Medicilândia, no Pará. Eles todos curtem o Maurício Fales através da internet, curtem de montão. Que legal! Um grande abraço, então, a todos vocês aí. E tá aí a música da Márcia Ferreira. Ai, ai, ai, ai, coração, roda lá, meninos. Eu tenho medo porque não confio no meu coração. Uma vez eu já fiz o que o coração quis, mas eu não me dei bem. Ele se apaixonou, ele se entregou, mas fiquei sem ninguém. Ai, ai, ai, ai, coração, não me entregue assim não. Eu gosto dele, mas sofreu de novo, eu não tô querendo. Ai, ai, ai, ai, coração, me ajude, me dê uma mão. Só de Deus Sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? é o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Porra, muito que bem, minha gente. Vamos chegando para perto aí agora? Vamos nos aproximando aí do computador. Vamos se aproximando, né? Porque eu já estou perto. Vamos se aproximando aí do computador, do rádio, aumenta o volume, porque agora é a hora da cartinha de destaque, tá certo? Então, solta a vinheta aí, menino. Solta, solta, solta. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Ah, essa cartinha de hoje é boa. É a carta da mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro. Veja só o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus, menina. Olha, Maurício, eu te ouço através da rádio da minha cidade desde o dia que eles passaram a apresentar o teu programa. Olha, então, no Rio de Janeiro, será que é na cidade do Rio de Janeiro mesmo ou em Volta Redonda, hein? É porque eu conheço as duas emissoras, a do Rio de Janeiro. Bom, deixa, vamos seguir em frente, né? Olha, eu acho que já tinha tempo que você estava fazendo o seu programa, porque eu ouvia o comentário das minhas irmãs que moram em Minas Gerais, falando que eram suas ouvintes e que adoravam o seu programa. Eu fiquei curiosa em poder te ouvir. Qual não foi minha alegria e surpresa no dia em que anunciaram aqui na rádio que você estaria fazendo o programa aqui também? Maurício, você não queira saber, você conquistou a cidade desde o primeiro programa. Todo mundo se tornou seu fã. Até as pessoas mais velhas comentam sobre o seu programa. Pode ter certeza que se um dia você vier aqui, a cidade toda vai parar para te receber. Nossa, menina, você falando assim me fez ficar todo arrepiado. Caramba! Um velho igual eu ainda, já pensou, fazendo sucesso? Oh, oh! Olha nós na fita aí! Olha nós na foto! Tô ficando bonito na foto, né? Não, mas vamos continuar com a história. Desculpa a brincadeira, viu, menino? Mas, Maurício, eu estou descrevendo para participar do quadro da Carta Destaque. Olha, eu vejo muitas e muitas histórias, muitas cartas falando da desilusão amorosa de mulheres traídas e de homens traídos também. Vejo carta de gente que vive sofrendo por amor. Eu também, Maurício, fazia parte dessas que sofriam por amor. Eu disse fazia, porque hoje acho que eu encontrei o grande amor da minha vida e meu coração é completamente apaixonado por esse homem, Maurício. Ele é um encanto de homem. É gentil, carinhoso, respeitador e muito trabalhador. Nós estamos namorando, tem 6 meses, e estamos fazendo plano para nos casarmos ainda esse ano, Maurício. Talvez em novembro ou dezembro a gente se case. Eu estou com 20 anos, Maurício, e ele com 22. Olha, eu já tinha tido outros namorados, mas nenhum deles me fez ficar apaixonado assim como estou por esse rapaz. E o interessante é que eu já o conhecia, Maurício. Tinha muito tempo, já conhecia ele sim, mas nunca tinha conversado com ele e nem nunca me imaginava namorando com ele. Para você ver como é que são as coisas, né, Maurício? Ele tinha uma namorada e eu também tinha meu namorado. Mas um dia, numa festa na casa de uma prima dele, que é minha amiga, nós fomos apresentados pela prima dele. Ah, na hora eu não senti nada, não. Até porque eu tinha brigado com meu namorado e estava muito chateada. Só que depois da festa, quando eu voltei para minha casa, meu pensamento foi até esse rapaz, eu não sei porquê. Meu pensamento voou e de repente eu estava pensando nesse rapaz. E a partir desse dia, ele não saiu mais da minha cabeça. Eu procurei a minha amiga, que é a prima dele, se ela sabia notícias, e fiquei surpresa quando a minha amiga disse que ele tinha feito a mesma pergunta, querendo saber se ela sabia alguma coisa a meu respeito. Ela me disse mais que ele viria passar o domingo na casa dela e que se eu quisesse, poderia vir também. Assim a gente se encontrava. Olha, eu disse a ela que ele talvez viesse com a namorada e não ficava bem eu aparecer. Aí então a prima dele me disse que ele estava sozinho, pois tinha terminado com a namorada também. Ah, então sendo assim, Maurício, eu fui ao encontro. Eu fui no domingo na casa dela. Você nem imagina como foi o nosso encontro. Ele me disse que desde o dia da festa que não me tirava da cabeça dele. E eu também disse que ele não saía da minha. Foi amor à primeira vista, né? Agora, como se diz, Maurício, estamos só acertando os detalhes para que possamos nos casar o mais rápido possível. Era isso que eu gostaria de te dizer. E deixo aqui um respeitoso e grande beijo, Maurício. Oh, minha querida amiga, mulher apaixonada de um cantinho do Rio de Janeiro. E depois ainda tem gente que disse não acreditar que possa existir amor à primeira vista, não é? Tá aí uma prova que existe sim, e é um amor verdadeiro. Olha, quando as coisas têm que ser, tudo caminha para um entendimento. Você foi à festa porque estava chateada por ter brigado com seu namorado, não é? Aí lá foi apresentado ao rapaz, mas na hora nem se ligou nisso. Mas bastou chegar em casa e, puf, caiu a ficha. A chama do amor se acendeu. E ele, por sua vez, terminou o namoro com a moça e estava solitário. Aí então, o que aconteceu? Vocês juntaram a fome com a vontade de comer. Os dois pensando um no outro, mesmo sem se conhecerem direito. E agora, os dois sozinhos, era tudo que estava faltando, né? A receita do amor é muito simples. A gente é que costuma complicar muito. Mas o mais importante parece que vocês descobriram. As afinidades entre os dois e essa paixão que nasceu no coração de vocês. Olha, menino, eu não sou nenhum vidente, não. Nem faço previsões. Mas sinto alguma coisa me dizendo que vocês vão ser muito felizes juntos. Mas muito mesmo. Oxalá esse meu pressentimento esteja certo, viu? Boa sorte mesmo é o que eu desejo de coração. Ah! E quando vocês tiverem a data certa do casamento, me avisem, né? Quem sabe eu posso ir até aí para participar da alegria de vocês, não é mesmo? Afinal, minha vida é de vagabundo, menina. Minha vida agora é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Eu agora peguei a moda de cantar essa música aqui, de ficar com essa frase aí da música do Gonzagão aqui na cabeça, né? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Pois é, agora eu fiquei com essa frase na cabeça e com volta e meia eu tô falando dela aí. Mas é isso mesmo. Quando você tiver a data, aliás, quando vocês tiverem a data, dá uma ligadinha para mim. Ou pode até colocar um recado aqui pela internet mesmo. E aí eu vejo. E aí se der, eu vou aí para participar da alegria da festa de vocês, tá bom? Ah, menina, tem uma música aqui que fala exatamente da paixão. É. Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se esquecer. Sabe qual é essa música, não sabe? É o Daniel que canta Quando o Coração se Apaixona. Então, roda lá, meninos! Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa. Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passa o tempo que passa.